Senhor vice-governador da província de Luanda, senhores secretários de Estado da Assistência e Organização Social, da Energia, da Família e Promoção da Mulher, dos Transportes, do Urbanismo e da Habitação, senhores representantes das agências das Nações Unidas e parceiros de cooperação, senhor diretor-geral do IGCA, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com satisfação que acedi ao convite da senhora ministra do Urbanismo e Habitação, doutora Branca do Espírito Santo, para proferir algumas palavras de abertura desta conferência sobre o desenvolvimento urbano. Desde logo, o caráter transversal das matérias nela tratadas, mas sobretudo, por ter como questão central a apreciação do projeto da nova Agenda Urbana das Nações Unidas, se prevê apreciar na Conferência das Nações Unidas sobre a Habitação e o Desenvolvimento Urbano Sustentável, ou simplesmente a Habitação Urbana, no primeiro Fórum Ministerial Africano sobre a Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizado no Rabat, Reino de Marrocos, e na passada semana, de uma outra delegação, na Conferência Regional da África Austral, do Fórum dos Governos Locais, não acontece por acaso, e espera-se que iniciativas do género tenham lugar no futuro, nomeadamente na reunião do Quito, Equador, nos trabalhos do 8º Subcomitente de Especialidade da União Africana sobre a Administração Pública, os Governos Locais, o Desenvolvimento Urbano e a Descentralização, e no Fórum dos Ministros dos Governos Locais da SADEC. Mas a realização da Conferência Habitat 3 e a provável aprovação da nova agenda vem na sequência de importantes eventos com um impacto global que resultaram na aprovação de instrumentos tais como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sucedâneos dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2015, bem como o Acordo de Paris sobre as Mudanças Climáticas e o Acordo de Senai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2020. A nova agenda urbana está assim alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o Objetivo 11 sobre Cidades e Comunidades Sustentáveis, que propõe aos Estados até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, bem como aos serviços básicos, proporcionar o acesso a sistemas de transportes seguros e sustentáveis, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planeamento e gestão dos assentamentos humanos, reduzir significativamente o número de pessoas afetadas por catástrofes e as perdas económicas por elas causadas, melhorar a qualidade e sustentabilidade ambiental, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros e inclusivos e salvaguardar o património cultural e natural. No mesmo sentido, o nosso, entre aspas, o nosso Plano Nacional Estratégico da Administração do Território, ou PLANEAT 2030, está alinhado com os principais instrumentos de planeamento nacional aprovados, como a Estratégia Angola 2025 e o Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, mas também com importantes instrumentos internacionais, como são o caso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, o Plano Educativo Regional da SADEC e a Agenda 2063. O PLANEAT 2030 é, assim, uma referência a ter em conta por todos os setores do Executivo na ação transversal da administração do território e não, como erradamente a quem pense, um plano apenas do Ministério da Administração do Território ou para o MATRE, nos governos provinciais e administrações de municípios e cidades. Assim também, e tal como a nova agenda urbana em preparação, o PLANEAT 2030 toma a cidade e outros assentamentos humanos não apenas como um conjunto de edifícios e infraestruturas básicas, físicas e sociais, mas com uma rede de serviços e interações que tem como fim último servir os cidadãos, as famílias, as comunidades e as empresas. Assim também, o planeado propõe uma cidade de assentamentos humanos inclusiva e participativa, bem gerida, próspera e tendencialmente autofinanciada, aberta ao investimento e aos negócios e geradora de emprego e desenvolvimento, agradável para se viver, segura, resiliente e ambientalmente sustentável, inteligente e aberta ao conhecimento de vanguarda e ao uso das tecnologias de informação e comunicação, num ambiente de equilíbrio entre a ação da administração central e local e da visão setorial, uma visão integrada e transversal. Nesse quadro, se insere a apreciação parlamentar em curso do pacote legislativo sobre a organização do território, componente do calendário de tarefas para a preparação das eleições gerais de 2017 e da estrutura das eleições autárquicas. No mesmo sentido, se enquadram as políticas e programas nacionais de habitação e do território e a elaboração dos planos de desenvolvimento municipais pelo Ministério do Urbanismo e Habitação, fundamentais para antecipar e evitar a repetição da reprodução de áreas de habitação precária e informal na periferia das cidades, ou dispersas em zonas rurais, nas quais se torna difícil ou impossível a prestação dos serviços básicos e se beneficia a marginalidade e a espiral do desemprego, doença e pobreza, bem como o fluxo migratório das áreas rurais para as cidades. A respeito, não podemos deixar de assinalar a boa prática, o bom exemplo, que constitui o Plano Provincial de Guarda para 2030, também conhecido por PDGML, uma vez que Angola não se afasta da tendência mundial de rápida urbanização, como demonstrou o censo de 2014, que certifica que mais de 60% dos angolanos já vivem em cidades. É igualmente importante destacar que, para completar a escala de instrumentos de planejamento territorial, está em curso a elaboração do Plano Nacional de Ordenamento do Território, PNOT, um quadro de referência e integrador que garante a harmonização entre os diferentes instrumentos de planeamento no âmbito da Estratégia Angola 2025, da Lei do Sistema Nacional do Planeamento e da Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo. A inclusão desta conferência de um debate sobre a Política Nacional de Ordenamento do Território e do Urbanismo é, por isso, também bem-vinda. É neste quadro que declaro aberta a Conferência sobre o Desenvolvimento Urbano e exprimo votos de excelente participação de todos os estados, alinhados com o compromisso de mudar o paradigma da forma como as cidades e outros assentamentos urbanos são planeados, construídos, governados e geridos, numa perspectiva de relação cooperativa entre a administração central, provincial e local, de fortalecimento de recursos e finanças locais e de visão de longo prazo focada nas pessoas e no bem-estar das comunidades, sobretudo das mais vulneráveis. Muito obrigado. Implementação da gestão da nova agenda urbana, temos a presença do arquiteto Tomás Ramalho, que é representante do Ano Habitat em Angola e conselheiro técnico internacional. O arquiteto Tomás Ramalho já esteve em Angola desde 2006, pelo período. Foi professor universitário na Universidade Metodista de Angola e é professor voluntário da Universidade Metodista de Angola. A vossa atenção está para o tema seguinte. Convidamos a presença do arquiteto Manuel Rony, que vai fazer a apresentação do tema sobre a Política Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo. sempre um cuidado para ele. É o diretor nacional da Direção Nacional do Talento do Território e do Médio. Licenciado pela Universidade de Évora, Portugal. É especialista em planeamento regional e urbano pela Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal. Participou na elaboração de vários planos territoriais e urbanísticos em Portugal. Elvas, em Elvas, Arroxos, Monforte e outras localidades. Foi gestor da execução dos planos municipais e urbanísticos do Conselho Castro Verde, em Portugal. Foi coordenador na elaboração do Plano Urbanístico de Fátima, sob a designação de arranjo de espaços exteriores. Ministrou aulas no curso de coordenação em desenho urbano e arquitetura no Instituto Superior de Tecnologia de Portugal, com a elaboração do Plano de Pormenor em Laranjeiro, Portugal. Ministrou aulas de seminários de acompanhamento na elaboração do trabalho de 5 cursos em urbanismo na Universidade de Lusófona, em Portugal. Em Angola, foi consultor das Nações Unidas, onde avaliou o projeto 1111 sobre a biodiversidade. Ministrou aulas de planeamento territorial e urbanismo, história do urbanismo, equipamentos coletivos, paisagismo, planeamento regional e urbano, ordenamento do território e de elementos de arquitetura. Com o seu vasto conhecimento e folha de serviço indicada, vamos poder contar com a colaboração do diretor Mendonça. Muito obrigada e passo ao arquiteto Tomás Romão. Em primeiro lugar, muito obrigado ao Ministério sobre a liderança da senhora ministra por esse evento. Ele é de extrema importância que se faça a interiorização da questão da nova agenda e que se discuta ela, e agora novamente se engaja de maneira exemplar na questão urbanística, é parte do Conselho de Governação do Unitar e tem participado em todos os comitês preparatórios, de maneira muito ativa, e agora está mais um passo, né, que é, além de ter apoiado o consenso do continente africano em relação à questão da nova agenda urbana, é se criar um consenso interno para se iniciar essa discussão que vai culminar em Quito. Então, na apresentação, eu vou. Essa primeira slide sobre o conteúdo. A primeira parte eu vou falar um pouco do Habitat, muito rapidamente. Eu queria só ser precedido pelo senhor ministro Bonito de Souza, que vai facilitar minha vida nos 5 primeiros slides, porque já deu ali um belo resumo do que eu pretendia falar na introdução. Então, a segunda parte é sobre a Conferência das Nações Unidas, o historial todo. Depois nós vamos falar especificamente do dia de desenvolvimento sustentável da cidade, sistemas estratégicos e, eu peço desculpa, mas tem a primeira construção da nova agenda urbana, né? Como é que a gente constrói. Então, o Habitat é uma agência técnica das Nações Unidas, ela trabalha tecnicamente, ela surgiu após o Habitat 1. Depois do Habitat 1 em Vancouver, se viu a necessidade de fazer uma agenda que pudesse apoiar os países nas suas questões urbanas, nas suas questões relativas ao Habitat e ao território. Ela atua basicamente no desenvolvimento, como podem ver, com muitos projetos, muitos programas países na África, na área, na América Latina. Nós terminamos de elaborar agora o nosso programa País para Angola, o que dá a entender que o nosso objetivo aqui é uma cooperação entre os Estados e o país. abriu para Angola, no quadro de um acordo com o governo de Angola, desde 2008, culminou em 2011 com uma assinatura do Ministério das Relações Exteriores, e em 2014 se concretizou com a contribuição financeira do MAR para o apoio da elaboração da Política Nacional do Ordenamento Territorial e Urbanismo. Então, o mandato da nossa agência foi definido em Istambul, em 1996, e ele vai ser redefinido em 2016. Então, como as conferências que temos da gestão ambiental, né, que tivemos a ECO 92 e a IMAS 20, as conferências ligadas ao hábitat também são a cada 20 anos, e é extremamente importante porque define realmente qual é o mandato. E esse mandato é definido pelos países, que vão agora em concertação criar essa nova agenda urbana, que é o que vai guiar, e o que é o que vai guiar o Partido de Desenvolvimento Urbano nos próximos 20 anos. Então, o mandato que temos agora é trabalhar em prol do urbano melhor, e a missão é promover assentamentos humanos ambientalmente e socialmente sustentáveis e habitação condigna para todos. Esse é o mandato de Istambul. No historial agora, sobre as conferências do Hábitat, nós temos a primeira conferência em Vancouver, em 76, no qual foi feita a declaração de Vancouver, e o plano da de Vancouver com uma série de recomendações. Depois tivemos o Hábitat 2, onde se definiu em Istambul, a declaração de Istambul e a agenda Hábitat, que falava em educação digna para todos, desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis, participação do setor privado e comunitário, igualdade de gênero, financiamento para a educação em assentamentos humanos e cooperação internacional. E agora nós chegamos em Quito. Houve uma conferência no nome, então antes era Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, e agora é a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Sustentável. Isso nos dá duas implicações. A primeira é que a habitação agora é considerada o centro da agenda, de qualquer forma. Há um destaque para esse elemento, que é o elemento da habitação. O segundo é a questão do desenvolvimento urbano sustentável, que é o alinhamento com a Rio-Majim e com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, há uma coerência com o momento dessa mudança de nome do Rádio da Trânsito. A declaração de Quito ela está em construção. Conforme já dito pelo senhor ministro, há um draft zero, né? Há uma minuta zero para essa nova agenda urbana. E houve agora uma versão revisada, que saiu há pouquíssimo tempo e ainda não foi traduzida para a língua portuguesa. E eu vou tratar que ela vai ser revisada várias vezes até chegar aqui. É um processo dinâmico. Nesse momento. Eu vou mostrar agora os principais conteúdos desses dois dados, né, desses dois rascunhos. O primeiro saiu em 6 de maio de 2016, o DRAF 0, e o DRAF 0 realizado foi saído no público no 18 de julho de 2016. A primeira se chama Declaração de Quito sobre Cidade para Todos. A segunda é um nome ligeiramente diferente que mostra as limitações do que se tem construído com a nova agenda urbana, que é a declaração de Quito sobre cidades e assentamentos sustentáveis para todos. Então, primeiro, há o retorno da palavra assentamentos humanos, que é manter o mandato do Hábitat, né, de manter a agenda, não só para a cidade, mas em todos os assentamentos humanos, e a segunda introdução da palavra sustentável, que tem a ver com o objetivo de desenvolvimento sustentável, que tem a ver com a Rio-Majim. Então, um pouco é desenho de nome que é super importante e gerar uma indicação nessa maneira de usar. Os três pilares, né? O documento estruturado de três pilares, que dá uma indicação clara de quais são as direções da nova agenda. Na declaração para todos é não deixar ninguém para trás, equidade urbana e erradicação da pobreza. Na luta organizada, se fala em oportunidades e prosperidade urbana inclusiva e sustentável para todos. Então, eu que está localizada em Luanda, né, mas também em Benguela, em Cabinda, no Sul, no Rio, e todas essas estão expostas à questão das mudanças climáticas. O serviço do Banco Mundial da Tecnologia e as políticas adaptacionais. Por fim, alguns temas estratégicos para ainda rápido que a gente encontra em um texto. Do direito à moradia ao direito da cidade para todos. Então, isso é uma paradigma fundamental. O direito à moradia, que foi o direito que saiu e que se consolidou na agenda rápida, ele agora vai ser o direito da cidade. E qual é a diferença disso? Que não importa só a moradia, importa também onde essa pessoa mora. Se essa pessoa leva 4 horas para chegar à cidade, para chegar na comunidade de direito, ela está com o direito à moradia, mas ela não está com o direito à cidade. Nem 4 horas a gente consegue fazer um curso universitário até. Então, vai ter esse equilíbrio de não ter que passar 4 horas, por exemplo, no transporte para chegar à oportunidade de emprego. A questão do transporte público, o transporte organizado é obrigado. Já ficou claro, a União Rápida, da importância do transporte público, policial. E é fundamental, não há outra hipótese que não seja o investimento do transporte público, pelo simples fato de que, quando as pessoas querem se locomover, elas sempre vão optar pelo transporte individual, porque é mais confortável. Mas o fato é que se todo mundo quiser levar carro, a cidade vai congestionar. As cidades americanas, Los Angeles, São Francisco, elas passaram por esse processo e nem elas, que muito dinheiro para investir, conseguiram tratar a questão do congestionamento. E tem um caso muito interessante que foi uma highway de São Francisco que cai em terremoto. E não dá tempo para reconstruir. E o que acontece é que todo mundo pensava que ele era o caos e percebeu que a cidade se virou naquele tempo. E cada um arrumou uma boléia, o outro veio uma mulher e outra coisa. E eles se chamaram de depois do espaço público. E perceberam que se você encontra uma construída de energia, as pessoas vão usar cada vez mais caro. Então é o contrário, para construir energia e construir o espaço público. Fechando a cidade para pessoas. Devolver a cidade para as pessoas poderem andar a pé nela, que é uma coisa que na baixa hoje, é um carro complicado, né? Os carros aí em todos os lados. A questão da cidade, da universidade, o resgate do espaço público. O espaço público tem uma dimensão fundamental e é um espaço da mediação de conflitos. É o espaço onde o cidadão aprende a ser cidadão. É o espaço onde ele tem que dividir um quer jogar bola, o outro quer vender alguma coisa, o outro quer conversar. E você aprende a lidar com o cliente, você não estereotipa as outras pessoas. Então, o espaço público tem essa questão fundamental na formação da cidadania. Depois do planejamento regional, o planejamento territorial. Essa é uma questão fundamental, porque é assim que se pensa na diversificação da economia. Você tem um papel central da água, embora um país que tem muita água na mudança, né, como o Brasil, por exemplo, mas a água é um dos escassos. Em alguns países, isso é a dimensão do conflito hoje, é sobre a questão da água. Então, a água tem uma função central nessa questão do planejamento territorial, porque ela é um recurso escasso, um recurso que se pode poluir. As condições socioeconômicas entre o meio rural e o urbano. É óbvio que tem que haver um plano de melhoria das condições rurais para que as pessoas não possam migrar para a cidade. Mas não podemos cair na ilusão de que as pessoas não vão querer migrar. Porque elas vão querer migrar porque os sonhos, as melhores oportunidades estão na cidade. Então, vai ter essa condição socioeconômica, mas sem intimidade, sem achar que se melhorar a sua vida rural, elas vão ficar lá porque elas não ficam. O que se percebe no meio rápido hoje é que enquanto não se chega a uma taxa de população com a população urbana de mais de 80%, a tendência de migração continua. É só quando chegou em 35 que aquilo se trava. Embora em 62 ainda. E eu tenho um gráfico muito interessante que mostra que a partir de 62 é quando a migração começa a se desenvolver econômico. Então, frear a migração é frear o desenvolvimento econômico, na verdade. Porque na cidade, se as pessoas têm maior acesso à educação, vão melhorar a sua renda, vão ter melhor acesso à saúde e vão melhorar a sua qualidade de vida. Então, a urbanização tem um impacto direto no desenvolvimento humano das pessoas e no crescimento econômico do longo prazo. A dimensão metropolitana, provavelmente, já está financiada. A diferença, embora ela pretende se centralizar, mas tem que pensar também na dimensão metropolitana. né? Que é o governo, digamos, hoje em dia o governo provincial que faz essa medição metropolitana. Mas, por exemplo, o primeiro governo de Itapuera começa com a nossa grande sobra. Como é que é essa gestão, né? Quando a bola está centralizada? Descentralização e coordenação local. Isso aí, inclusive, no ano que vai preparar a cidade final, o nosso governo vai ganhar. É óbvio que a gente tem que ver o Planear, e o Planear tem um instrumento muito progressista, muito bom. No sentido de descentralização e coordenação local, e olha o que as políticas governamentais e territoriais vão estar na área da lei. A questão da participação pública comunitária já se percebeu que em ambientes democráticos, como agora, é pela participação pública que se faz valer o interesse coletivo no seguinte fato. Se o partido ou o representante não fizer aquilo que foi combinado na participação pública, é possível que ele perca o seu mandato. Então, só a participação pública que legitima o governo e que legitima as questões. Os países agora têm uma crise muito grande, o Brasil, a própria Inglaterra, têm uma crise muito grande nessa questão da participação pública. Exatamente porque não havia a questão de participação pública. A questão do financiamento e empoderamento dos políticos e locais que já tem, a importância política das administrações municipais ter a capacidade financeira para fazer frente aos seus desafios, e o financiamento para o desenvolvimento, que é super importante para os países. Com mais recursos, a vida com menos recursos, e isso está na agenda de ação de Águia da Terra. O problema é que eu também faço aqui o que está previsto no planear, né? Que é as pessoas participarem. Captura da mais-valia imobiliária é basicamente, e isso está lá também na hora do programa, é basicamente o desenvolvimento urbano e que gera dinheiro por si próprio. As pessoas, a maior mais-valia é na produção urbana. Você tem um terreno rural, ele não vale para nada. Você transforma em urbana, você já valoriza ele por si só. Se você quiser que mesmo uma casa você pode construir 30 andares, aí é que você valoriza ele completamente. E o dono daquele terreno não fez nada para se valorizar. Toda aquela valorização foi o Estado que fez, com sua legislação, ou o programa de infraestrutura. Então, o Estado deve tentar capturar uma parte dessa mais-valia para poder investir na própria cidade, seja nas áreas na porta, seja fornecendo infraestrutura naquele local. O acesso à terra é um direito de internet e posse à terra. O que é impacto visto é que a menor maioria das pessoas saírem da pobreza é se elas não tiverem em um lugar e elas invadiram por conta própria. Parece uma loucura isso, né? Porque muitas vezes elas moram muito mal. Mas é aquela coisa, elas sabem que elas vão morar mal no interesse, mas a capacidade de poupança delas naquele lugar é muito mais alta do que seria no lugar que elas estão enrolajadas. Então, há alguns casos de pessoas que ficam na minha vida, moram muito mal no interesse, porque conseguem dinheiro de cima para comprar uma casa boa de Viena. E vão para lá por conta própria. Porque ninguém não mora mal para sempre, né? É aquela velha pergunta assim, você com um milhão de caras quer ganhar 600 euros morando em Lisboa ou você quer ganhar 10 mil dólares morando no seu moradinho, né? Ou no Teatro? Alguns vão preferir ter conforto desde o começo da vida, morando em Lisboa, outros vão preferir ganhar mais para aumentar sua capacidade de poupança e poder ver. Então a gente percebe que muitas pessoas em base é onde elas não têm muita capacidade de negócio. Vão poder lavar um carro, vão poder fazer outra coisa. Então, a melhor maneira de deixar que os filhos saírem por conta própria da pobreza é essa. É deixar eles ficarem no lugar que elas aceitaram. A regulamentação cultural e a organização das ações informais entra em todo esse princípio. Que se você regulariza e não organiza, as pessoas nessas áreas elas vão ter uma possibilidade de sair da pobreza sozinha, sem a ajuda do Estado. A economia dele com um movimento sustentável que usou. Isso está alinhado com a agenda da Rio Marquinhos. É o paradigma da economia verde. Isso que dá nas construções, né? Pensar nas construções verdes, que pensar esse movimento, que consegue o ambiente, mas ao mesmo tempo ele ajuda a pobreza. Uso e prosperidade da cidade. Isso é a missão que nós vamos fazer. Então, uso e prosperidade da cidade, ele tem seis missões. Eu levaria a produtividade da cidade, eu levaria, então, o índice de produtividade, o índice de desenvolvimento de infraestrutura, o índice de qualidade de vida, o índice de equidade e inclusão social, o índice de sustentabilidade ambiental e o índice de governação urbana e legislação. Ele tem uma série de indicadores que tem mostra como é que é a prosperidade da cidade. E é um visto que esse instrumento já tem sido usado para sempre a cidade pelo mundo, e eles conseguiram um excelente guia para desenvolver essa cidade e para a redução dos planos de melhoria da prosperidade. Pessoalmente, a redução de risco em eventos climáticos é um projeto pequeno na cidade costeira, mas a cidade também, por exemplo, no sul de Angola, que hoje tem uma situação de vulnerabilidade em relação a secas e cheias, então se pensar como é sim a cidade para reduzir esses riscos. As cidades inteligentes de marxismo e inclusão digital são os aplicativos. Né? Agora, com aplicativos, é possível saber quando o carro chega no ponto de ônibus, né, ou na parada. Você consegue, por exemplo, calcular a velocidade que alguns viadores estão a passar e ele já pode pegar isso para montar essa viatura. Então, já tem aplicativos hoje que são completamente são surreais e vão permitir que você faça uma gestão da cidade completamente diferente só com o telemóvel. Então, é aproveitar esse telemóvel para pensar a cidade de maneira diferente. A habitação do centro da agenda, por aquilo que eu falei, a palavra habitação, ela faz parte agora da conferência, então a habitação é uma das questões fundamentais. A habitação incremental, então isso é uma questão fundamental. Para fazer a habitação social, não é como que está proibido em 5 ou 4. O que a gente tem que ser demonstrado é que quando se tenta fazer um tipo de habitação social que já é grande, inicialmente, e isso é até uma boa vontade do governo, de tentar dar uma habitação mais tendida. O que acontece é que essa habitação termina não sendo viável para as pessoas mais pobres. Então, é uma cidade que anda, por exemplo. Se ela tivesse sido pensada como habitação social, ela jamais conseguiria ser habitação social, porque é uma habitação para outro tipo de padrão. A habitação incremental da habitação começa muito pequena e ela vai melhorando, porque essa é a dinâmica, por exemplo, do Rio 7. Se a gente for no Rio 7, todas as moradias elas têm um dinheiro que atende. Óbvio que o melhor liberal aqui e aqui tem que melhorar. Mas a ideia da habitação incremental é você começar com um dinheiro pequeno e que as pessoas com a sua capacidade de poupança possam melhorar isso progressivamente. Isso pode ser importante na hora de se pensar a autoconstrução dirigida do Programa Nacional de Governo de Educação. Por último, a questão das tecnologias locais e produção de escala, então, é valorizar o produzir local, embora na tradição da rede, por exemplo, que as pessoas sabem fazer muito bem, e é óbvio que se a gente pensar ele de maneira mais racionalizada, mas pensando no conhecimento local, isso pode ajudar no processo de autoconstrução dirigida, já que as pessoas dominam o material e dominam a tecnologia. E por último, o mercado imobiliário é a produção de habitação social. Isso aqui, o mercado imobiliário só vai atuar se tiver realmente condições favoráveis em termos de financiamento bancário, em termos de segurança no pagamento desses financiamentos. Então, para se trazer o setor privado para a produção habitacional, é importante que se tenha uma série de condições que são importantes, né, para ativar, para que o setor privado consiga atuar em larga escala, em larga escala na produção de habitação. É isso, muito obrigado. Tem um arquiteto do Guajim Maio, tendo mirado a sua intenção nos compromissos e aí a meta para a nova agenda urbana. E como tentamos fazer destes temas unificados, passaremos ao arquiteto Maio sobre a sua visão da política nacional do planeta e território de Angola e partilharemos na qual esperamos receber as contribuições dos dignos participantes. Obrigada. Com a permissão de Sua Excelência, Ministra do Urbanismo e Educação, doutora Dagmar Espírito Excelências, gostaria de agradecer antecipadamente a vossa atenção, vou encontrar aqui o meu tema do objeto que tenho gravado, bem que para a atenção que será pobre, mas depois de comer para o outro lado. Gostaria de falar ao lado. O que é que eu gostaria de estar? Depois de ter discutido para tudo, não há outra coisa a fazer com os dedos. Depois de ter falado, foi uma impulsão e foi um estímulo. O bom é, arquiteto Thomas falou daquilo pelo entendimento da elevação do urbano. Por trás está um conferimento enquanto país, enquanto setor, nessa nova agenda urbana. O instrumento político nacional, que é o método, pretende ser aquele que devia ser o primeiro, mas sim aquele que é mais melhor. Primeiro porque nós tivemos uma situação que deve ser compreendida nos tempos em que foi feito o mandatório. Estava vivendo uma gestão peculiar de instrumentos. Havia um instrumento que era distribuído na primeira grande. Daí que ou a necessidade de arrumar da casa, ou a inovação da lei das leis, de terra, do governamento de todos os pedidos regulamento. O que é normal, o que seria normal, é primeiro fazermos as políticas. Depois da política, temos as principais funções. Com as principais funções, teríamos a avaliação periódica, todos em dois anos, e os relatórios sobre o estado do governamento de todos. Mas as circunstâncias são estruturais, impunham que fôssemos fazer, autorizadamente, uma alteração da ordem. Antes de estarmos juntos, até agora hoje, vamos tratar, estamos a tratar, estamos a elaborar a política nacional do governo eleitor, e eu não venho para apresentar a política nacional do governo eleitor, porque um discurso está a ser elaborado e, a seu tempo, será partilhado com todos os setores afins. O governo está a fazer é um exercício de adquirir uma informação sobre até que ponto estamos alinhados com a nova agenda da NATO. Se o Executivo Livre, na sua nova, agenda urbana, reflete as pés, chama-nos a atenção no fato de, neste momento, acima de 50% da população mundial vive em ambientes urbanos. Chamamos a atenção do fato em 2050, porém, se esse número, essa porcentagem subir a 30%, também chamamos a atenção pelo fato de que o fenômeno do movimento à urbanização apresentar, deve apresentar como o maior e os maiores transformadores do século XXI. Este fenômeno traz por si, é desafiador sobre aspectos que têm de ver para a componente social, componente económica, político, cultural, o que foi dito, e, no limite, a componente ambiental. Aqui a componente ambiental tem que ser nascida porque, a melhor que nós assistimos, ouvimos, precisamos de alguns vistos, do sustentável. O sustentável apenas pelo equilíbrio dinâmico que se pretende que seja tudo em forma, previamente, a plano de elaboração de estudos, plano de projeto. O que é sustentável? É quando a produção, a produtividade está equilibrada com a defesa e a prioridade da base da vida. Mais simples, o sol, a água, o ar, a flora e a fauna. É preciso ter a preocupação nos planos, nos estudos e projetos, de garantirmos os pressupostos da manutenção da sua realidade. Outra alerta, há escassos dias chamava a atenção sobre esse pormenor, numa intervenção aqui dessa sala, é o fato de o meio urbano ter aspectos positivos e vários que contribuam com o desenvolvimento, que é um desenvolvimento que está aqui em aquele caso. Desde o começo do último castigo, o meio urbano absorve, congrega, faz uma trabalho de atividade na mais diversidade, a sua diversificação permite colocar sobre esses termos e ele, por si, é um grande contributo para o nosso caso, para a discussão da economia e para o desenvolvimento sustentável. Também diz, defende a ideia de que se a urbanização resulta do desenvolvimento, esse, por si, é uma ferramenta que impulsiona o desenvolvimento e contribui e concorda para que esse desenvolvimento seja atingido. Deve-se ter uma impulsão rápida na aquilo que é os pressupostos, os aspectos principais que temos colocado, que a agenda urbana defende e com os quais nós estamos alinhados. Aliás, como? Em qual setor do planejamento territorial do urbanismo? Em ser da elaboração da política, do instrumento de política nacional do planejamento territorial, nós defendemos a coesão nacional no exercício do combate às assimetrias regionais, que passa pela criação de emprego, que passa por aquilo que depois vamos ver a seguir. Temos a valorização da diversidade territorial, isto quer dizer o quê? Os territórios não são iguais na sua especificidade e diversidade, que é contextualizado, explorado, definido e consumado. Temos a questão de trás da transparência. A transparência aqui não é uma questão de democraticidade apenas. É uma questão de funcionalidade também, e sobretudo. Isto porquê? Se nós formos transparentes nas ideias, nas propostas, estudos, planos, projetos, estratégias que nós nos propusemos apresentar, ali, paradoxalmente, por consequência saudável, teremos criado as condições de participação. Os nossos estudos, planos, projetos, estratégias devem ser participativos. Nós vimos que o pressuposto é a transparência na sua formulação e na sua presença. Desenvolvimento sustentável, isso que é, não só a componente ambiental como tal, mas também a humanização. Os espaços devem ser humanizados naquela potência que a pessoa humana tem várias exigências para dirigir a sua qualidade de vida e essas exigências, por suposto, tem que ser em conta, deve ter sido, deve ser tomado em conta. A valorização do patrimônio cultural, vamos ver, um pouco, quando tem uma estabilidade na sua especificidade, da sua cultura, do seu modo de viver, do seu modo de operar, no limite da sua especificação, vai ser diferente do demais, vai ser diferente da sua posição. E desse valor deve ser. Só para guardar as potencialidades diferentes para. Se não puder, com a antecipação, tem aqui. Aqui temos a atenção e a cidade. É fácil nós chegarmos a uma conclusão que a cidade está a ser, ou a cidade do Rio, melhor, o meio urbano está a ser invadido e isso é assustador, sim ou não? Onde é que nós estamos? Onde é que nós andamos esse tempo todo que o meio urbano está a ser invadido? Eu tenho dito no início de uma cidade urbana, toda a cidade é urbana. Porque no meio urbano se implanta o meio urbano. O que é que falhou? Onde está a relação com a cidade? O que é que falhou? Onde está a gestão integrada? Alguma coisa que falhou. Nós deixamos se sobrar naquela que está feita, nada a fazer. Mas volta e meio, o carro vai seguir a servir para passear, para as questões lúdicas e coisas e tal. Então, o dia aqui, em 98, 90 para cá, eu tenho feito uma ideia, talvez sominha, mas não. Que é? A duração do espaço urbano não vai entrar no espaço rural. O que isto quer dizer? Não necessariamente tornar urbano em rural a bi desorganizar, naquele entendimento, mesmo saber, mas sim, da mesma forma, como vimos aqui no metropolitano, está-se a criar um contínuo natural. Trazer o verbo, o ambiental, o meio urbano, até porque nós levamos a urbanização do bairro de infraestrutura para o meio urbano. Por que através disso não temos a garantia que haverá condições mínimas e básicas de prestação de serviços, de trabalho de saúde, de educação, segurança, tudo fora, por afastamento do limite de emprego? Há uma retenção e se não educarmos falência, haverá uma atratividade. Aqui falou-se dos riscos, quando eu estou a falar, dos riscos que acabam de entrar. É uma questão de sermos em frente ou não na gestão territorial. Riscos há que podem ser assustados. Os demais, quase não podemos assustá-los, vão criar mecanismos de prevenção. Mecanismos para calcular, para medir em tempo útil os efeitos negativos. Quando existem, são impossíveis de evitar. Princípios. A política nacional do ordenamento do território do país tem vários princípios. Eu fiz aqui um homenagem entre os princípios fundamentais do objetivo, e deixo aqui o princípio da sustentabilidade, da solidariedade. Nós, enquanto nós, adultos, responsáveis do nosso momento, da nossa decisão, temos que ter a responsabilidade de organizar o território para que as gerações melhores encontrem um bem organizado. Eu já me sofri um golpe, mas eu vou dizer uma coisa para a solidariedade internacional. Você está com o mesmo abacate agora, e deixa fora o orçamento. Se eu semear agora, já não estarei cá para comer o abacate. E aí, até porque não sou assim. Não, tem que haver solidariedade e tem que ter só. Nada de egoísmo. Princípio da economia. Qual é a economia? Se puder alongar o recurso de uma forma adequada, atender os direitos da sociedade. O princípio da cooperação e compatibilização é aquele princípio que pretende defender a ideia de que os planos, quaisquer que sejam, os estudos, os projetos, devem respeitar os imediatamente superior e imediatamente inferior. Todos incidem no mesmo objeto territorial. Sejam elas econômicos, sejam fortes. Deve de haver uma combinação, uma compatibilização nas intenções dos objetivos. Princípio da equidade. Isso é mais português do que coisas diferentes que têm a ver com técnico. Vai ser dinâmico. Igualdade. Não é pelo menos falta dos problemas de matabismo, mas pelo menos matabizarmos todos. Princípio da participação das colegas. O princípio da responsabilidade. É preciso que haja uma preocupação prévia, permanente, quando for das medidas a inculcar, a propor nos estudos, termos atenção aos seus impactos sobre o território, seus efeitos sobre o ambiente. Logo, temos a ter cuidado de calcular a reposição dos danos ou as consequentes compensações. Segurança jurídica, quando for da elaboração, da alteração, de que forma, na execução dos planos, temos que tomar atenção e recusar, já, inclusive que é pré-existe, temos que ser respeitado. Foram criados na base, uma, diria assim, a ordem. A seu governo, a existência do direito deve ser respeitada. Contratualização, acho que isso é útil. Na altura dos planos, da estratégia, dos estudos para aquele setor, é preciso haver uma conciliação, uma concentração entre os interesses públicos e os interesses das iniciativas privadas. Esse é o princípio da contratação. Como eu sou tratado com preconceito, falo muito. Muito obrigado. Aquilo que eu falei com a passarinha, nós temos de ensinar para fazer um evento a próxima semana, 5 anos. Então, há muita coisa que tem de ser feita para que, de facto, não seja um dormitório que todos nós queremos conhecermos. Mas também, para a questão, não deixam de ser de forma que o investimento privado comece a participar. Pois a cidade foi projetada, o plano diretor prevê a participação de todos, privado, o que estava feito é o esforço do executivo na perspectiva de resolver o problema da habitação. Agora, os serviços, nós esperamos que também uma inauguração do PDGNL venha ajudar a resolver o problema. Todos nós temos de viajar para o centro da cidade. Porque hoje o gasto urbano representa-se tanto 10-15% da produção da nossa guarda. Uma parte da cidade está toda ela expandida para fora do gasto urbano. E do ponto de vista de segurança, sem olhar os impactos, temos alguns acessos que estão feitos, mas foi uma perspectiva inicial e com o seu tempo já está ampliado, está tudo projetado, os projetos estão feitos. Vamos esperar um pouco melhor direito financeiro para que seja feito. Isso era engraçado. Nós temos que limitar a mudança de fato no programa nacional do país. Eu posso sonhar agora. Agora nós estamos com o limitado. Essa coisa da juventude é fundamental e hoje faz um paralelo com o que o arquiteto Geomático levou, né? E eu acho que o principal benefício do Programa Nacional de Juventude e Habitação foi ter conseguido prover habitação para os juventudes em Goiânia. Conforme eu disse, em 2006, que eu entendi inicialmente, e naquela época, o aluguel, por exemplo, era mais caro do que hoje, visivelmente, né, o mercado era inglês, e os preços dos apartamentos eram um inverno, era uma coisa que um jovem, no início da sua vida, ele não tem a menor capacidade de conseguir se empregar naquela situação. Né. Então, de qualquer forma, na hora que o governo lança, ele expande a extraordinariamente, ele dá a capacidade desse jovem de entrar no mercado. Eu, quando dou aula, eu costumo perguntar, alguém aqui tem o seu programa, e algumas pessoas que não se aquecem, algumas pessoas que têm que lamba, e eu, quando fui olhar a igreja, percebi, inclusive, que eles eram mais jovens do que os meus compatriotas quando acedem na primeira casa, por exemplo. No Brasil, no médio, as pessoas não têm ali a sua primeira casa entre os 30 e os 35 anos. Aqui, três necessariamente tinham menos de 30 anos e eles já tinham conseguido receber a primeira casa própria. Então, a questão da juventude é particularmente importante para a gente pequena, que é um mundo de jovens, e sim, eu concordo consigo sobre essa questão, que é fundamental, talvez está mais explícita. Né? A grande questão da gente é que ela tem que ser desenvolvida com parte. Ela não pode também ter 500 páginas. A primeira, o primeiro gráfico, ele tinha mais páginas do que o segundo. Ele foi mais ou menos a primeira. É um lugar muito mais arriscado que talvez o melhor que você deve morar possa ter ali, mas foi algo muito sério para a gente, deu uma reduzida. Então, a tendência da agenda é se criar um movimento mais compacto. Para os países, é um discurso mais aprofundadamente, então às vezes não dá para dar ênfase em tudo. Mas, como disse, eu acredito que está lá. Para lá no período, talvez isso seja mais explícito, eu vou entender. Muito obrigado. Eu penso que aqui não temos mais de 70% de jovens, mas no país temos acima de 70%. Mas eu sei, os jovens da minha carreira, com a idade de Cícero, recebem entrevista. A educação pública também, até 35 anos de jovem. E vamos estar a ter feito uma discriminação positiva. Só essa palavra vou lembrar até 35 anos. Pensar, só que é. Então, quero dizer que no processo de educação, até inclusive, não está a produção da jovem. Nós estamos a ter um jovem de 5 anos de idade. É para ir fazer. Outra questão é que, não sei onde começou, mas eu estou discutindo. Ficar a ideia que a gente tem que resolver o nosso problema. É ficar aqui hoje. Breve, nós temos a educação, temos o sol, as pessoas que chamamos habitantes. ainda não se calhamos. Precisamos trabalhar a mentalidade para cada um daqueles que propuseram fazer bem, somar com o Senhor. Não esperar que alguém faça por nós, ainda que possamos fazer, tem que esperar que alguém faça por nós. A juventude está, um dia por ser, mas está aquele também do nosso pecado. Para realizar as questões apresentadas, dou um passo de estado de integrar-se sobre os meios de fazer esta nova tendência política. Eu tenho que fazer um dia assim, para a gente ter uma boa coisa para ele. Entrei com a história de como se pode falar da nossa atenção ao desenho das cidades, mostrou de forma alguma a desmobilizar que o esforço foi feito. A questão é que nós podemos estar a olhar para esta agenda como algo problemático e eu vejo como uma oportunidade. E quando eu estava a dizer, e fiquei sobre casa ao pensar no Dr. Israel, na sala justa, não ficou para responder à questão. Mas entendo que não nos vai isto, é como é. O que eu estava a dizer é o futuro. E aí, para mim, ainda não foi resposta para muitas pessoas. Portanto, o valor que eu estava a ter é negar. O que eu digo é. Tudo aquilo que fomos fazer aqui, temos em atenção que aquilo que fizeram é um bem que já foi abandonado, deve ser abandonado, por conduzir à tal situação do dormitório. Nós só ligamos no climado, é a categoria expressa. É a única entrada. E este tipo de desenho é formado em desenho de dados sociais. Em França, por exemplo, os chamados achadeiros, a habitação, a colocação da vida, eram bairros sociais. Foram construídos este desenho, começou nos anos 70, a construção da habitação social, que tinha toda esta planificação. Olha, nós temos aqui a oportunidade de fazer diferente, de ser exemplo, de melhorar. E, portanto, o que eu dizia era um desafio para o futuro, com toda a consciência do bem que já tivemos até agora. E considerar que a minha mãe poderia ser um case study em termos de resposta com a esquerda. E deveríamos trabalhar nisso com o país e com a integridade do país, porque temos exemplos, bastantes exemplos de superação no mundo que nós queremos. Estamos também com a reflexão. Gostaria de seguir como é que é normal a qual vocês estão dizendo. Gostaria de ouvir. E se possível, também estaria de ouvir o ministério que tem a informação de hoje. Na agenda tem temas específicos, as outras coisas são tempestais, não podem deixar de ir da vivência da cidade. Existe uma série de discussões. A agenda, ela tenta ser, inclusive, na hora que ela fala para todos. Né? No Brasil, se usa muita expressão agora para todos e todas. Exatamente para dar esse aniversário para todos e todas. Mas a questão que eu vou falar agora é tecnicamente. Né? Existem alguns aspectos, por exemplo, que, por exemplo, o acesso à terra pelo mulheres. É um dos temas que se discute internamente. Eu vou falar do Bernardo, não vou falar do lado dos países. Né? Como um aspecto interessante para se levar os aspectos até as mulheres, que é uma questão de direito na área dos países em África, inclusive em Angola, em que a mulher tem uma série de dificuldades que tem a herança. E tem a questão da segunda esposa, né? O código da família em Angola não reconhece a poligamia, mas ela existe de fato em uma série de províncias, e essa segunda esposa fica numa situação de extrema vulnerabilidade. Em relação aos bens que foram ali gerados. Então, isso é um dos aspectos. Outra parte que se tem feito é que naquela questão da regularização familiar, o título ele tem sido beneficiário para as mulheres. E aí, se explica dentro de uma base sociológica. É que, de fato, as mulheres terminam sendo o arrimo da família e é ela que permanece com os filhos. Então, em geral, quando o marido arruma a outra mulher, tem que expulsar em casa e vai vendo filhos e todos. Então, a titulação, hoje a recomendação dos programas, inclusive do PSP, é que a recomendação, em caso de titulação, ela seja dada às mulheres, porque as mulheres têm sido, dentro das pesquisas, aquela que não tem a família da famosa integrada e que influencia nos filhos na hora da separação. Então, são apenas alguns casos para pontuar aí, né? Como tratar a questão de gênero, que podem ser temas emergentes aí de discussão. Enfim. Muito obrigada, Fernanda. Se isso é a intervenção do arquiteto Pedro Sorino. Tudo bem, tudo bem. Se você está gostando. Provocação da ministra, se calhar nem a provocação é uma ordem. Não ouviram? Eu gostaria de dizer o seguinte: no pensamento global, as questões de género estão enquadradas, porque os assuntos são discutidos a nível da sub-região, são discutidos a nível da região, com base naquilo que os Estados, de fato, propõem. O nosso cuidado deve ser na implementação nacional. Aí é que nós devemos ver se os setores do governo local, estamos no departamento ministerial, estão a implementar os projetos de acordo com o que está estabelecido no programa Nacional de Desenvolvimento. Muito obrigado. Temos o 2025 que vai nos levar à Agenda 63. 2063. Obrigado. Assistência, senhora ministra. Obrigado. Aqui tem que foi só que as minhas desculpas. Agradecemos a nós. Muito obrigado. Bom, eu queria apenas fazer referência a um aspecto que o arquiteto Thomas Camargo. Mas eu queria só fazer um conhecimento das ações diretas ao desenvolvimento urbano. E a mim coloca-se a seguinte questão: como implementar esse processo de financiamento diante do quadro de poder jurídico, político e administrativo atual. Eu acho que esse é o grande desafio, é que estratégias adotar diante do quadro político e político administrativo atual, não só para garantir esse financiamento, para garantir o desenvolvimento físico das ações, mas também do ponto de vista da gestão e manutenção, não é, desses objetos de desenvolvimento, das habitações, das infraestruturas, etc, etc, considerando, por exemplo, que hoje todas as receitas que as administrações locais obtêm são remetidas à Caixa Única do Tesouro. Portanto, como reverter esse quadro e não definir ela possa efetivamente ser autossustentável para os partidos do mundo. Arquiteto Tomás. Essa pergunta é muito boa. Por isso é que, durante o processo de relação da hipnose, a leitura do planear ela é fundamental também. E é bom, né? A hipnose e o planear são ambos cabelinhos de vida, porque se percebe claramente, né? Quando você começa a pensar a política urbana, né? Um grande protagonista, e, digamos, dentro de uma política nacional do alimentação e você vai ter uma subpolítica de desenvolvimento urbano, uma subpolítica de desenvolvimento territorial, uma subpolítica de gestão descentralizada no território. Então, dentro desses aspectos, se percebe que claramente na política de desenvolvimento urbano, o ator-chave é a autarquia, a burocracia ou a administração municipal. E aí a gente lança aquele desafio de descentralizar as competências, as atribuições, mas não centralizar as finanças. Qual é a base da hipnose para se pensar isso? Primeiro, a Constituição. A Constituição coloca, primeiro, o processo autárquico do poder local, do lei reversível, inclusive uma das coisas técnicas da Constituição de Angola, é que não se pode reverter esse processo. A segunda coisa é que se diz claramente que a autarquia tem poder regulamentar, ela tem que ter, ela tem poder de arrecadação de fundos e que o princípio da divisão das finanças é o princípio da economicidade em relação com as responsabilidades. Então, a própria Constituição, né, que é soberana do Angola, que é, digamos, o artigo 7 para uma lei mestra, né, a lei principal, ela dá subsídio para que se chegue a esse fim. A Constituição também, vários artigos que a gente pode criar lá, a questão da função social da propriedade da terra, que dá subsídio a você extrair a mais-valia imobiliária. Então, por exemplo, no caso do Brasil, já existe esse mecanismo implantado digamos, da função social da propriedade. Pelo que eu tenho de São Paulo, que hoje eu tenho mais poder de chegar aqui no Brasil. O que ele fez? Ele deu um índice público para a cidade inteira. A cidade inteira tem um índice público. Quem tem um terreno de 1 metro quadrado pode construir 1000 metros. Como é que você constrói a mais? Há uma visão biofísica do território. Essa topografia, essa quantidade de infraestrutura, essa topografia dá para construir mais, dá para construir menos. Mas você só pode construir se a mais ou colocar novamente. Então você constrói o que você quiser, chegar até 4. Para o Estado. Só que o Estado impõe, ele diz assim, tem que ter um mínimo. E você tem que construir um mínimo 3. Então, se o empreendedor não tem condições de construir, ele é obrigado a vender aquilo ali para alguém executar, porque se o Estado colocou ali o BRT, ou se colocou uma infraestrutura, ele quer que aquela área seja pensada. Ele quer que aquilo. Então, são mecanismos de execução que todo esse dinheiro da Copa Aeróbica vai ter um fundo de desenvolvimento urbano. Esse Fundo de Desenvolvimento Urbano, ele tem gastos que já são catalogados, já está ali. Ele não pode ser gasto em saúde, ele não pode ser gasto em educação. Todo esse dinheiro arrecadado pela Dona Neola, ele vai para investimento de espaço público, sistema viário, transportes, passeios, projetos específicos de equipamento. Então, na verdade, obviamente que se tem que se pensar de maneira integrada, vai ter que haver uma certa revisão institucional, do quadro institucional, do quadro, dentro do presente quadro, respondendo bem solidamente a sua pergunta, tecnicamente é praticamente impossível se colocar. Talvez o fundo de fomento habitacional, mas o fundo de fomento habitacional ele serve também como um garantizador, né, dos empréstimos ali. Então, é o tipo da coisa que ele tem que ter sempre, uma espécie de aportação, ele tem que ter dinheiro que fique ali para garantir, digamos, os não pagamentos, né? Então, na verdade, poderia se misturar isso, sabe? Na experiência que a gente vê, deveria você separar o fundo de desenvolvimento do banco, CAPTE, essa coisa, e o fundo de fomento habitacional, ele fica mais integrado ao programa habitacional mesmo. Mas são hipóteses, né? Existem posicionais dentro do sistema atual e concordo consigo. O Fundo de Fomento Habitacional é o único mecanismo que existe que ainda dá para chegar a isso. Aqui temos uma leitura. Vamos ser mais rigorosos com o tempo. Sem a intervenção do senhor ministro, por favor, 2 minutos. Bom dia a todos. Obrigado pela entrevista, pelo convite. Estou disponível para aceitar todos os convites. Todos. Muito obrigado pela recomendação dos 2 minutos. Eu quero falar muito mais. Doutora Sônia do Pelo Pinto. Vou começar a piscina, para mim não existe mais nada. Sou a oficina, é assim que diz, não? Ah, formador oficina. Hã? Com oficina. E o meu colega, diretor, meu amigo, diretor geral de GCA, tem aquela questão de suave desse surdo aqui. E não vai nada de uma dificuldade. É difícil para o lugar de pessoas diferentes, se é o presidente da República, está bonito, mas tem essa deficiência. Não é isso aí, doutora Montel, o meu colega, diretor, pelo lado principal. Acho que tem uma escadaria, tem aqui do lado, não sei se tem lá, pelo lado, muito obrigado. Aí também o doutor João, o arquiteto Rael Gaios, porque os edifícios que vão lá bem vão. Esperemos aí, nessa crítica. Senhor arquiteto. Tomás. Tomás. Zé. O senhor. Desculpa, não me apresentei. São Matilde Grau Carlos, Tenente General das Forças Armadas Angolanas, no ramo da Força Aérea Angolana, na condição de reforma. O senhor arquiteto, diretor nacional para o ordenamento, a defesa. Tem preocupações também de urbanização e graves. E graves. A minha esperança tem 50 quilômetros aproximadamente. Será que, em boas condições, a minha esperança pode servir para esta avaliação? O problema não é o seu, mas qual é o problema? É a nível nacional. Quando foi o meu planejamento e urbanização e ordenamento do território, temos deveres coordenar também com a defesa. Porque muitos equipamentos destes podem servir para a defesa. Ao construirmos uma ponte, vamos saber se tem capacidade para guardar ou não tem um impacto. Por exemplo. Mas se não é de luz, vamos saber se tem condições de. Suportar o crédito de uma maneira de lutar. É frustrante. Eu sou o que eu faço para acertar na sua arquitetura. O Ministério da Defesa Nacional tem uma direção nacional de política de defesa com quem, se não convidados ainda, podemos combinar os aspectos de urbanização e tudo isso, obviamente, do território que estamos aqui a tratar. Muito obrigado, desculpe o encontro desse nosso. O ministro da altura sempre foi da minha mão, mas há uma coisa importante que o ministro da altura, que era o ministro do governo, para o quarto da agora, fomos convidados para o ministério e eu fiz duas palavras. A primeira, na reunião da alta chefia das Forças Armadas, tudo bem. Qual é o tema? O orçamento do território da defesa nacional. Qual é a pergunta? Se não responder, vamos comentar. Vamos primeiro lugar ou vamos ordenar o território? Ficou óbvio ali. E eu disse, agora temos engenheiros duvidosos. E nós temos que levar para debaixo da ponte lá do Entrecão, a nova Fora o mundo de paz que abriu, nós não precisamos plantar só depois de que são outras pessoas. Então a ideia é os militares, pela disciplina que temos, por tudo que nós estamos formatados, com Deus se chamar, para transversalmente participar com intervenções ou opiniões. Eu fiz essa palestra dos Santos. Voltei a ser chamado a pagar, pagar. Voltei a pagar, não, não, não, não, não, não, pagar, bem. Voltei a fazer outra palestra aqui no Museu da Empresa, será caçado. O que que tem como espaço de intervenção na altura do programa de Santos de Educação? Estávamos na cozinha do programa. Discutimos abertamente. Na altura estavam lá convidados do seu interior. As cidades são todas também. Conseguidas, pessoas chamam bombeiro. Não chamam a polícia de grau, não chamam a polícia de grau. Não chamam todos. Sabe aquela polícia, aquela cidade, para apagar um bandido com esse módulo especial. Então, como não põe uma armadura especial? Muito obrigado. Aqui tem que ser muito obrigada. Seria assim, a a minha intervenção é simples, apenas uma creche, né? Relativamente à intervenção da logística de educação, né? E também um pouco de uso do meio, para fazer um comentário aqui que, infelizmente, só fizemos referência aqui ao Quilamba. Mas nós tínhamos já uma experiência, a primeira em Angola, que é a humanização Nova Vida. E, apesar de a dimensão ser diferente, os contratempos aqui mencionados foram repetidamente, porque esteve a fazer a gestão da urbanização, apresentadas como elementos a ter em conta para os projetos subsequentes. Infelizmente, continuamos a construir dormitórios. Já na Bolívia foi o primeiro dormitório, com as consequências que todos nós conhecemos. Era só essa cheia. E também a questão que a senhora ministra colocou relativamente ao género. Nós temos fundamentalmente mulheres e no Quilamba, se efetivamente a informação que tenho está certa, ela tem a maioria da população habitantes são mulheres e solteiras. Porque temos que ver o que temos já que uma palavra de também para as mulheres solteiras. Falar sobre o financiamento urbano, existem muitas chances de não ser aparecida, não vou dizer que foram mentidas, mas este desenvolvimento que nós pretendemos para amanhã está a ser de facto muito bonito. Estamos a construir muitos prédios, mas em contrapartida esquecemos de arte. Plantação de árvores para permitir que esta juventude que vem a nossa atrás amanhã consiga de facto ter um ar bom e puro para se viver. Por outro lado, também é importante que seja abordada a situação relativamente ao orçamento de energia a estas cidades em desenvolvimento urbano. Nós temos que utilizar muitos gerentes. Estamos a poluir muito o planeta. Eu não sei se essa juventude que vem à nossa casa amanhã terá também esta possibilidade de respirar ar puro. Então, seria bom que as corporações negras colocassem como questão fundamental outros meios de produção de energia, centrais eólicas para as solares, centrais hídricas, para tentarmos pelo menos reduzir a quantidade de fluido e para o alívio que esses geradores provocam ao próprio cidadão. Muito obrigado. Agora Alexandre vai fazer uma pergunta. Obrigada, Eugênio Silas, por seguir em frente, ser um pouco possível. Boa série da sustentabilidade da cidade. Penso que as pessoas precisariam comentários, sendo uma contribuição de todos os partilhados. Obrigada. Segue-se o senhor Jair Miguel Pereira. Agradecer a excelentíssima senhora ministra por uma iniciativa notável, porque é para a nossa contribuição que se faz a melhor gestão. Eu disse ser o último para votar uma profissão em 2 segundos. Um dos mais velhos é 3 sacos chegam por cima de uma folha e um rio. 2 decidiram pular para a árvore e muitos mais velhos aqui não responderam. 4 ficaram com o ficam 3. Porque 2 apenas decidiram. Nós já estamos aqui hoje para debater uma simples importante nessa vida. Falou-se da juventude, falou-se muita coisa sobre a juventude. Vai entre o texto da juventude e de uma perspectiva para amanhã, que eu vim fazer a minha intervenção. Muitos mais velhos pertencendo à função pública, pertencendo a outras instituições, não detêm nenhuma residência. Muitos jovens pertencentes à função pública não pertencem ou não têm nenhuma residência. E muitos sabemos que para o africano é uma das maiores riquezas que podemos ter. Só vai uma vida de humanidade, no momento só residente da centralidade do Quilão, de levar a iniciativa do executivo nesse contexto, mas é importante que surja mais centralidades e espaços do género. É muito importante e urgente, porque a perspectiva e a forma para adquirir uma casa dessa altura tem sido muito complicada. E muitos de nós jovens não podemos ter uma perspectiva do futuro. Muitos jovens já têm emprego e esses jovens com os seus problemas, da forma que se efetuou o drama, afetou a porcentualidade, já conseguem reaferir a uma residência. Mas infelizmente, hoje nesta perspectiva fica limitada. Então, já foram passadas as medidas mostras a nível internacional, já foram passadas a nível nacional, pelo Dr. Zé. Eu penso que está mais na hora de pôrmos a mão na massa e começarmos realmente a buscar os resultados. Mas, apesar de tudo, temos que defender a eles. Temos que defender a eles. Então, essa é a minha comissão. Muito obrigada, Sr. Jair Pereira. Acho que vou usar um pouquinho de novo. Confirmando o espaço da contribuição e agradecemos. Muito obrigada. Chamo mais uma vez a atenção que estamos de tempo. Por favor, Sr. Antônio António. Muito obrigada. Já que vai ter António, que vem com a Universidade de Abastecimento do Departamento de Agricultura de Mudamento. minha questão é para o Dr. Tomás. Eu gostaria de saber qual é a visão da nova agenda com relação às questões ligadas ao cumprimento efetivo dos princípios de forma determinada. Eu faço essa questão porque eu estou olhando para a academia, eu fiz a arquitetura, hoje trabalho como assistente da carreira de história e os nossos estudantes, ao longo do processo de formação, continuam a vivenciar o contraste entre aquilo que lhes é transmitido com a realidade, falo especificamente do processo de desenvolvimento urbano. Eu estou consciente de que isto é uma questão interna, uma questão do nosso país, nós olhamos para as singularidades, isto não apenas em Luanda, mas nas suas experiências, as definições, o caso da centralidade do Moçambique, por exemplo, e que nós continuamos a ter a questão das construções à volta, as construções temáticas à volta das centralidades. E ainda há mais a falta de funcionabilidade daqueles serviços que estão previstos dentro das centralidades. Então, gostaria de saber qual é a visão da nova agenda com relação ao cumprimento efetivo desse processo. A palavra certa, então, vamos responder no final. Passamos a senhora Anabela do Meio. Eu penso que estou a estudar a estar agora, realmente já estive a tentar falar um bocadinho. Eu sou a Joana Bola Tomé, sou a diretora nacional das infraestruturas do Ministério da Juventude e do Desporto. Levantei 7 anos à necessidade, isento em jeito de contribuição, fazer aquela diferença da preocupação do Executivo com a juventude. Em princípio, há alguns anos, o Ministério da Juventude e do Desporto levou um programa de construção de residências para a juventude, residências sociais. Isso a nível nacional. Infelizmente, devido à dificuldade dos estados de levar até esses bairros o tempo da urbanização, as infraestruturas básicas, que tornavam-se cada vez mais difíceis, foi feito um acordo que esses bairros poderiam ser construídos pelos mais possíveis. Em cidades, como é que seria a maior. Mas depois, houve foi um acordo, devido a essas grandes dificuldades, fez um acordo que, em todas as similaridades que nestas eram a nível nacional, 30% de todas as dessas dificuldades deveriam ser ingressadas à juventude. Eu testemunho nisso, felizmente, grande parte dos jovens que vivem na centralidade de Quilombo, eles aderiram a esse processo. Foram já beneficiados com esses 30% que são desagrados à juventude, dizendo que realmente os jovens não foram esquecidos pelo executivo. Assim como também nós sabemos que cada vez que eu tenho um plano diretor, nós, principalmente o Ministério da Juventude e do Desporto, temos tido o cuidado de salvaguardar áreas destinadas a instalações desportivas. Estamos a falar de instalações desportivas, estamos a falar de outros equipamentos sociais que poderão servir à juventude. E como nós temos ouvimos o arquiteto João disse, são para poder sair. As áreas são preservadas, em algumas modalidades essas áreas já foram notificadas, as outras estão notificadas. Essa é a minha contribuição, muito obrigada. Sim, sim, obrigada, Joana, pela pergunta. Para finalizar, temos a intervenção do Sr. Iri Ribeiro. Uma questão para dar um cara arquiteto Zaki sobre qual é o papel e qual seria o papel e o relacionamento entre o Ministério do Urbanismo e Habitação e o Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Territorial. Isto porquê? Porque ele falou como a necessidade da ruralização das cidades e a urbanização do rural, naquele aspecto. Como entra o papel, o tributo do Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Territorial? Pois, a questão, por exemplo, da sustentação da economia, dá um exemplo concreto. Os turcos ligados aqui do bem, os projetos agrícolas da Aliança Solar da Quimia, se não existir uma coordenação com o Ministério do Planeamento, como é que. Qual é, se existe um relacionamento entre os dois ministérios, se têm papéis se confundem, é o planeamento e desenvolvimento territorial, e é o urbanismo e a habitação. E verificamos às vezes que eles são vazios, que não é completado. Vidal, muito obrigada. Em conclusão, a questão da senhora Anabela Tomé foi uma contribuição, uma resposta válida para a questão da juventude e da percentagem que beneficia o direito à habitação e equipamentos sociais também. Para a resposta, temos a questão da senhora Cátia Antônio, que tem a ver com as construções anárquicas à volta das centralidades, sendo a sua tendência mundial a apresentar um arquiteto muito mais da mão. A pergunta é sobre como implementar, né, os Era uma chamada para implementação? Como não incentivar, né? A construção anárquica, a volta das cidades. Eu tinha entendido uma questão de chamada de implementação, e isso é uma parte da nova agenda urbana, é só sobre implementação do instrumento, para como implementá-la. Mas especificamente, as centralidades, elas são linhas de infraestrutura dentro de uma situação ainda de certa precariedade nos serviços gerais aí, nos serviços urbanos gerais. Né? Os centros de urbanos muito específicos sobre a porcentagem da população urbana que tem acesso à eletricidade, que tem acesso a saneamento, que tem acesso à água, tratado. Então, é natural que haja essa pressão de mais centralidade, de se haver uma pressão de ocupação. A maneira que tem que ser desenvolvida é dentro da legislação do urbano. Essas são as áreas mundiais. Em geral, essas áreas, em torno das centralidades, elas são áreas reservadas, porque o Estado entende que na hora que ele faz uma centralidade, ele está criando uma majoria para todo o entorno. Então, por exemplo, aquela parte do Quilomba e a do Expresso, aqui é uma reserva fundiária que vai ser um outro fazeamento da cidade do Quilomba. Então, aquela terra já está reservada e, com isso, há um instrumento que impede, juridicamente, pelo menos, não pode ser que ainda haja ainda assim uma ocupação dentro do Estado dentro dos outros benefícios para poder lutar, mas a maneira como o Estado do Quilomba tem utilizado. Tendo o instrumento que o Estado Peruano tem utilizado para evitar as funções anárquicas em torno da centralidade é reservar as férias em torno dela. Obrigada por ter mandado essa despeja com os seus amigos. A questão colocada pelo arquiteto que lhe deu relativamente às atribuições e papéis no MUA e Ministério do Planeamento. Arquiteto Zé Vitor. Arquiteto Lírio. Ela fez uma pergunta, sabe? Está dizendo que não há relações à parte. Como que o Ministério do Planeamento relaciona-se?